Continuamos a reivindicar a abertura das candidaturas simplificadas, a reabertura das candidaturas do 622, apoios para a floresta que não existem, a questão das habitações também para que rapidamente comecem a ser executadas, que ainda não há nenhuma adjudicada das habitações, portanto, no geral, porque existem depois as abaixo dos 25 mil euros que já começaram a ser dadas algumas coisas, a própria indústria que continua sem os apoios devidos, se compararmos com outras catástrofes que não estão a ter o mesmo critério, é a falta de tudo, basicamente é a falta de tudo. Os estrangeiros que existem em Portugal estão abandonados, quando se fala hoje de trazer imigrantes para Portugal, então temos cá tantos que gastaram cá tantos milhares e milhões de euros, que têm cá já filhos nas nossas escolas, que já estão integrados e queremos mais quando deixamos estes abandonados, alguns a morarem já em tendas e a morarem em relotes. Portanto, é uma série de situações desagradáveis que estão a acontecer e o Ministro que está a ignorar, e cada vez somos mais, portanto estamos aqui mais de 150 pessoas já em Coimbra hoje, e acho que vejo mau tempo e as pessoas estão cada vez mais revoltadas. Portanto, tinham solicitado a presença do Ministro da Agricultura aí nessa delegação, contam com a presença dele, o que é que sabem acerca disso? Não, ele não veio, ele não compareceu, normalmente ele não comparece, portanto ele vive num mundo à parte do nosso, não vai ao terreno, não foi a nenhuma feira do queijo que eu tenha conhecimento, que, por exemplo, seria importante dar a cara, portanto ele não aparece com os agricultores, não explica porque é que uma ovelha que ele valida nos projetos como 65 euros e elas custam o dobro, portanto as pessoas não podem comprar meia ovelha, portanto ele não tem noção do que está a passar, ele está completamente desorientado, está sempre a falar nos milhões, não, os milhões não chegam, o que chega é vem com cordes, vem tudo camuflado, existem produtores que querem fazer a primeira instalação com esta situação das medidas que concorreram para os incêndios, depois não vão ter possibilidade disso e ninguém fala nada disso. Lançou esta semana um apoio para empresas a poderem fazer a limpeza das florestas e o prazo acaba amanhã. Portanto, isto é tudo uma situação muito complicada que está a arrastar. Neste momento, julgo que uma delegação estará reunida no interior da DRAP Centro. O que é que esperam desta ação de hoje? Não esperamos nada, portanto é mais um papel. Cada vez que vimos a uma manifestação, realmente ele reage. Da outra vez viemos e ele passou as candidaturas de 1.000 para os 5.000, 1.053 para os 5 mil euros. Desta vez, quando anunciámos que vinhamos, ele rapidamente começou a dizer que ia pagar o restante 25%. Mas ele agora tem que justificar às pessoas os mais de 20 milhões que cortou às pessoas, porque as pessoas agora começam a somar o primeiro pagamento, que era para ser até final de setembro e acabou em janeiro. Este ele tinha dito que pagava em fevereiro, estamos em março e está a começar agora a pagar. Portanto, nós reivindicamos que saibam as coisas, que sejam publicadas. Qual é o problema de ele publicar o que pagou e a quem pagou e como pagou e o que é que cortou? Portanto, ele tem que ser sério com as pessoas, não pode andar a enganar as pessoas e a dizer que faz isto e que faz aquilo e que são milhões e que são projetos, porque a lei existe, atenção que a lei existe. Os próprios técnicos que tiveram cá dar apoio ajudaram muito, mas depois o resto é tudo boicotado nos cantos superiores, portanto, eles não têm sensibilidade de estar no terreno, portanto vão só às inaugurações, vão aos palácios, novos, vão não sei o quê, e depois as pessoas estão abandonadas completamente. No que respeita aos apoios simplificados, houve um grande corte nesses apoios, é sobretudo sim, também sim. Essa a vossa queixa e também o facto de muitos outros terem ficado de fora, não tendo oportunidade para apresentar candidaturas. Sim, existiram mais de 3 mil pessoas que ficaram de fora na primeira candidatura porque foram enganadas com SMS. O governo fala que enviou SMS a todas as pessoas e algumas só tinham lá o número fixo. Como é que isso é possível? Portanto, houve cortes de mais de 20 milhões de euros. Portanto, e ninguém sabe o que é que foi cortado e porquê, porque as tabelas de referência diziam uma coisa e eles concretizaram outra. Claro que os técnicos fizeram o trabalho deles, mas superiormente foram-lhe dados ordens. Portanto, e depois misturaram tudo, porque as candidaturas até 5 mil euros, a maioria das pessoas nem são agricultores profissionais, são pessoas que vivem da agricultura, que é totalmente diferente, porque os agricultores profissionais até o momento não receberam nada, zero, receberam zero, fizeram candidaturas, continuam à espera de candidaturas, muitos deles até perderam a habitação, portanto estão na miséria e estão a tentar com que uma parte do nosso interior seja abandonada e nós não deixamos, cá estamos para lutar por eles, por nós, por todos, porque o futuro está em causa.